Gravando. E, senhoras e senhores, vamos começar mais um Drops, programa sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Estamos aqui com o senhor Rodrigo Pato. Quack! E hoje vamos falar do filme que está de... Sante Seia! Exatamente, o filme que eu posso dizer o mais polêmico do ano. Mais polêmico que o Godzilla, será? Mais polêmico do que o Godzilla. É, não duvido não, hein? Mais polêmico que Godzilla, que é o filme dos defensores da deusa Antena. E aí, Rodrigo, o que que você achou do filme? Bom, eu assisti o filme. Eu não tive paciência para ir ao cinema, porque encarar um bando de fãs velhos e turrões no cinema reclamando do filme, e ainda mais que o cinema aqui é caro pra caralho, que é R$ 27 a entrada, não vale, eu preferi assistir em casa. Eu assisti com a legenda em espanhol e dublado em japonês. Mas e aí? Cara, eu vou falar a verdade. Você perdeu uma puta experiência. Mesmo sendo caro, que aí é quase R$ 10 mais caro do que aqui em Minas. Mas o filme, ele no cinema, por mais que tenha algum filha da puta que venha falar, ai, que filme idiota, sei o quê, ele é uma experiência para se passar. Se você é fã de Cavaleiro do Zodíaco, mesmo que você não goste do filme. Mas o Ah, filme, ele na é muito verdade, eu não bonito, sou cara. muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, não. Cara, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, eu acho uma bosta, mas eu gosto. É, uma bosta sempre foi, né? Porque eu tenho uns erros ali que vou te falar, hein? Acho que a melhor fase de Cavaleiros do Zodíaco é a fase de Asgard, que tem os cavalos, os inimigos é decente, inteligente. Por exemplo, aquele Alberiche de Asgard é foda. Cara, o Cavaleiro do Zodíaco só presta quando o Kurumada não põe a mão. É, isso é verdade. E no filme, cara, você perdeu a chance. Cara, aquele visual da CGI em tela grande, aquele começo da luta do Saga e Shura Conjura com o e Aioro. Aioros no cinema, velho, é muito espetacular. Ah, mas sem fa... eu planejo ver também quando eu tiver no cinema. Eu vou esperar o mês que vem entrar, que eu tiver uma graninha. Fazer o quê? Cara, mas eu gostei muito do filme. O filme tem umas mancadas? Quer dizer, muitas mancadas, algumas não, várias mancadas? Tem. Eu não achei tão mancadas assim, não. Achei o filme bem plausível, né? Porque como é que eu vi numa entrevista do produtor que ele disse que foi feito para a nova geração conhecer o universo Cavaleiros do Zodíaco. Então eu acho que foi um filme bem plausível, não tive do que reclamar, não. Eu acho que você é a palavra errada. Grande problema desse filme é que ele é corrido. Ah, isso é verdade, porque para quem está acostumado a ver 114 episódios na época da Manchete, realmente botar em 91 minutos 114 episódios é muito complicado. Menos de 90 minutos, porque 90 minutos é a duração total, incluindo os créditos do filme. Ah, pior ainda, para você ver, né? O problema do filme para mim é que ele teve que condensar 60 episódios em menos de 1 hora e meia e ficou em uma saga que é muito importante. Isso é verdade, né? Mas mesmo assim, você foi que o produtor falou, foi serviu só para apresentar para a nova geração. Então, o filme não foi feito para os mais velhos, ainda mais fã brasileiro que é um povo chato. Eu até postei isso no nosso blog, que fã brasileiro, no geral, não sabe ser fã. É um povo chato, exigente, quer que tudo seja da moda deles, principalmente os mais velhos. E eu acho que não é por aí. O filme, mesmo sendo muito corrido, ele cumpriu o seu objetivo. Ele apresentou os cavaleiros para a nova geração, tanto das gerações japonesas, quanto dos franceses, espanhóis, mexicanos e brasileiros que vão conhecer o filme ainda. Então eu não tive do que reclamar disso, não. Concordo, mas eu acho um problema que o filme teve foi adaptar a saga do Santuário. Eu acho que se eles tivessem adaptado outra saga anterior, mesmo que fosse do Cavaleiro, ou até mesmo do Ikki. É, porque essa saga do Santuário, ela é muito icônica. E você começar com ela direto é um pouquinho complicado. Ficou ruim? Não, ficou corrido. Grande problema do filme é esse, é corrido. Eu acho que o Cavaleiros, a Lenda do Santuário, tinha que ter potência para no mínimo 120 minutos. Aí dava para explorar um pouco mais. Por exemplo, eu fiquei satisfeito. E eu acho que para a nova geração, que eu já ouvi muitas entrevistas, relatos, acho que a nova geração ficou satisfeita com o que viram. Mas lógico que para nós que estamos acostumados a ver de um outro ângulo, ficou mais pesado, ficou difícil de se entender. Não, Entende? eu acho que ficou mais difícil de entender para quem nunca viu nada da série, ou que conhece só Ômega, por exemplo. Porque tem coisa ali que se você não tiver o contexto da série, você fica meio, ah, por que isso tá acontecendo? E tipo, eles não explicam, porque não tem tempo. Eu realmente acho e espero que tenha um outro filme para poder apresentar melhor os personagens, porque os personagens dos cinco principais, a personalidade do Seiya ficou muito legal, ficou parecendo a do começo do anime. Eu não lembro se no mangá é assim, porque eu li o mangá tem muito tempo. A personalidade do Shiryu ficou sensacional, ele é tipo a Wikipedia. Eu achei isso engraçado. Só que o Shun e o Hyoga ficaram. Shun e o Hyoga e o Ikki também ficaram muito foda-se, sabe? Eu gostei deles, eu gostei do visual, apesar de ser muito J-Rock pra mim, mas ok, tá de boa. O filme é feito pra. Quer dizer, o filme não é feito pra japonês, o filme foi feito pro público ocidental, porque Cavaleiros do Zodíaco não fez sucesso lá no Japão. Então eu acho que faz sentido o visual, sem contar as armaduras, ficaram funcionais pra caralho. Eu só fiquei esperando o Seiya em algum momento gritar Henshin. Porque aquilo é muito tokusatsu, cara. Só falta. Na hora que ele joga o colar, eu fiquei esperando ele fazer a foita transformação do Gavan, cara. Porque é Horror. muito tokusatsu. É muito tokusatsu aquela porra. E eu achei muito É. bacana, cara. O filme é divertido. Claro que se você é daquele fã babaca que é mais velho e fala: ah, isso é uma merda! Tirar o sangue! Tirar a violência! Ah, que se foda que tirar o sangue é violência! Você vê Cavaleiros do Zodíaco pelo sangue pela violência, você é um merda. Pois é, e o universo Cavaleiros do Zodíaco é muito mais do que dar socos e chute. Entendeu? Por isso que os fãs reclamam. Porque foi, digo e repito, o produtor falou que foi mais para a nova geração, que a geração das crianças de hoje é bem diferente das gerações dos anos 90 e 80. Isso que eu não entendo, sempre foi falado isso, desde quando anunciaram essa porra desse filme, falaram isso, esse filme é para apresentar Cavaleiros do Zodíaco para nova geração. Se você é um fã, pode ver que vai ter o que você quer ver, mas não é feito pensando em você. Pensando em apresentar Cavaleiros do Zodíaco para uma nova geração, porque se eu não me engano, Saint Seiya Omega não fez lá um sucesso muito grande no Japão. Então eles querem tentar emplacar os personagens clássicos aqui no Ocidente para ganhar mais dinheiro. O filme no Japão não fez dinheiro. Não fez. Ele fez mais ou menos 2 milhões de dólares. Isso não é Na nada. verdade, foi 1,5 milhão, pelo que eu li na revista, num blog ali. É, então, mais ou menos 1 milhão e meio, 2 É milhões. entre 1,5 milhão e 2 milhões, Vamos exatamente. arredondar para 2. Mesmo, cara, 2 milhões? Você não faz um filme nos Estados Unidos, cara. E o filme, Pois é. E tecnicamente, é sem falar que fantástico. o custo de CDZ, de Saint Seiya, no geral, para Toei. Pelo que eu andei pesquisando, foi de 35 milhões. O filme não se pagou no Japão e nem em outro país. Esse é o grande ponto. Tá? A galera aqui no Brasil acha que Cavaleiro do Zodíaco é foda, é não sei o quê. Não, velho. Cavaleiro do Zodíaco no Japão é só mais um. Não é nada demais. É só mais um, cara. E o Kurumada nem é tão reconhecido assim no Japão, tanto Porque o que Kurumada é um bosta. O Kurumada não sabe Sempre foi. desenhar. O Kurumada é um dos piores desenhistas que eu já vi, cara. Ele é um desenhista merda, ele não manja nada de anatomia, a narrativa dele é um lixo. Ele é um cara que teve uma baita ideia, só que ele não sabe executar essa porra dessa ideia. Tanto que Lost Canvas e Sensei Episódio G são ótimos porque não é da mão dele. Eu vou ser honesto, eu não cheguei a assistir Lost Canvas e nem Omek, porque depois que começou essa guerrinha entre os fãs, que fã de Cavaleiros do Zodíaco é um povo chato, muito chato. Então eu me afastei um pouco, porque eles, ao invés de aproximar o público, os fãs acabam afastando as pessoas da série. Então eu não corri atrás de Ômega, Lost Canva, Episódio G, não acompanhei. Mas realmente, pelo que andei pesquisando, o Lost Canva tem um ar mais maduro, uma anatomia mais exemplar. Eu vi alguns rabiscos pela internet do Lost Canva e coloca a Kurumada para lamber chinelo. Cara, se você Entendeu? vê a história do Lost Canvas, ela é muito mais bem desenvolvida. Não tem aquela parada imbecil de, olha, agora eles vão enfrentar o Poseidon. Agora eles vão enfrentar não sei quem. Não! Na mesma hora que eles estão enfrentando o Hades, numa cagada, Poseidon aparece e briga todo mundo ao mesmo tempo. E você tem que se virar e desenvolver personagens. E todos os personagens são bem desenvolvidos. Não tem um personagem que você acha chato. Pois é. Cara, o negócio é Mesma. tão bom que até o cavaleiro de unicórnio é legal. Imagino. Pelo menos é porque se foi bom assim é que não teve dedinho do Kurumada aí, né? Kurumada não mandou nada. O Kurumada, na verdade, ele queria fazer uma experiência dupla, foi o nome que ele deu, de contar a mesma história com dois autores diferentes. Queria copiar o que os quadrinhos americanos fazem. E ele ia escrever o Next Dimension e entregou lá pra menina, eu acho que uma mulher, eu não tenho certeza. Fã de Cavaleiros me corrija. A mulher que faz o Lost Canvas. Só que aí o Kurumada, mestre nos atrasos, começou a atrasar demais e o Lost Canvas andando. O Lost Canvas andando. Quando começou a aparecer muito Cavaleiro de Ouro e o Kurumada voltou pro Next Dimension, a história estava muito diferente uma da outra. E quando você Aí isso. via, e quando você colocava uma em comparação com a outra, que teoricamente seria uma obra complementando a outra, você olha e fala assim, cara, a obra do Kurumada é uma bosta. Porque é o mesmo que ele faz sempre. Desenho fraco, roteiro bobo, saídas óbvias. Eu realmente eu não entendo como o Cavaleiro do Zodíaco faz tanto sucesso aqui no Brasil. Eu entendo porque fez sucesso quando chegou. Mas hoje em dia eu não entendo. É porque é aquela velha história, que nem aquele exemplo que eu tô careca de dizer nos grupos do Facebook. É porque foi o primeiro de uma geração. Entendeu? Aí, você se lembra daquela matéria que eu postei no Interruptor sobre o fato do primogênito de cada série no Brasil? Lembro, mas você há de convir que hoje em dia o público devia ser mais. Qual é a palavra? Mas o público devia ser mais expansivo. É uma boa É palavra. essa palavra. Não era essa, mas cabe também. Porque, Entendi. cara, não é porque o bagulho foi o primeiro que ele é bom. Ó, não tô desmerecendo o mérito de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco tem um mérito enorme, graças a ele. Teve a invasão do anime no Brasil, que dura até hoje, parabéns, Guaraná com rolha pra ele. Mas como série, é uma bosta. Pois é, é isso que. E ainda o que me deixa mais revoltado é ver neguinho chamando Kurumada de mestre. Eu não consigo entender. Teve um cara que você conhece muito bem, João, que teve a audácia de dizer que o Hayao Miyazaki devia se curvar diante da supremacia de Kurumada. Então, nessas horas, eu não tenho o que falar. Eu realmente não tenho o que falar. Porque para uma pessoa retardada dessa, não existe argumentos. A pessoa, Né? essa pessoa é a prova cabal que fetos anencéfalos podem sobreviver depois de nascidos. Pois é. Essa é a prova cabal. Que esse filho da puta, tenho certeza, nunca viu uma obra do Miyazaki, esse pau no cu. Aí você pergunta pra ele, quem é? Cara, chega pra esse filho da puta e fala assim: você já viu Yamato na porra da sua vida, seu merda? Não. Você acha que já não fiz isso? Aí você chega pro cara assim: Esculachei ele. não. Cara, às vezes você chega assim. E detalhe, ele foi motivo de chacota no grupo aqui. Porque eu mostrei os prints da conversa com ele, pros pessoas mais experientes, e o pessoal ficou bobo por ter existido uma pessoa que teve a audácia de dizer que Miyazaki devia se curvar diante de Kurumada. Pai, mãe, dá amor, carinho, mucilão, pra um filho da puta crescer e falar uma merda dessa, né, cara? É foda. Pois é, revoltante. Vontade de mandar tomar no cu eu mando, mas. Vontade de bater, cara. Não é de mandar tomar no cu, é de bater. Pegar o mangá do Cavaleiro Zodíaco e espancar o cara com ele. Eu fazer ele engolir até ele cagar esse mangá inteirinho. Olha, se ele fizer isso, é uma história melhor que a do Kurumada. Com certeza que cá entre nós. Dizer que Miyazaki, um cara reconhecido mundialmente chamado de Disney japonês, se curvar diante de Kurumada, o Cara, que que é Kurumada? esse pau no cu, se brincar, não sabe nem quem que é o Osamu Tezuka. É, eu acho, te garanto que não sabe não, hein? Eu vou até perguntar pra ele aqui, deixa eu ver se ele tá Se online no brincar, esse Facebook. filho da puta vai olhar só quem é o Osamu Tezuka. Sei, sei sim. Fala quatro obras dele. Ele vai parar no Astro Boy. Ele não vai conseguir falar mais nenhuma outra, cara. Certeza. Mas vamos falar do filme, que é sobre essa merda de Drops. É? É, exatamente. Vamos falar. Cara, o filme resume os fatos da guerra da Saga do Santuário. É, muda um pouco as personalidades dos cavaleiros. Em alguns casos melhoram. É, a do Hyoga e a do Shun eu realmente não sei. Porque o Hyoga ficou com a personalidade zoada. Porque o Hyoga, originalmente, ele era pra ser o mauzão fodão. E depois ele virou o chorão. Ele é meu cavaleiro favorito, mas ele é o chorão da série. Eu acho que no filme a personalidade do Shun foi a melhor de todas, que teve uma mudança, ele deixou de ser o chorão, não se vê o Shun chorando no filme. E eu gostei disso, gostei com sinceridade, porque deixou ele, como que eu posso dizer, como é que deixou ele mais machinho, como é que é isso que eu quis dizer, ele deixou ele mais machinho. Ele não tem aqueles traços mais feminino, delicado. Ele tá mais másculo. Eu acho que o Yoga ficou mais feminino do que o Shun no filme. O Yoga ficou mesmo. Eu realmente tenho que Entendeu? falar. O Yoga é meu cavaleiro favorito, mas é verdade. Entendeu? O Yoga ficou muito feminino. No filme, eu não vi o Shun chorando, mas eu vi o Yoga chorando na luta contra o Camus. Você não viu? Vi, cara, e eu realmente fiquei triste porque eu sou muito fã do Yoga e do Camus, cara. Eu adoro a luta dos dois. E a luta no filme, ela ficou um pouquinho sem motivo. Eu realmente acho que se o filme tivesse uma meia hora a mais e pudesse mostrar o treinamento de cada um, as lutas fariam mais sentido. Pois é. Mas não somos nós que mandamos, né, a dona Toi? A dona Trolley só faz merda, essa fala da puta. Com certeza. Mas sabe um negócio que eu Criado. gostei muito, cara? Dois negócios que eu gostei. A Milo, a Amazona de Escorpião, que no mangá, se eu não me engano, é mulher. O Milo é mulher, ele só é homem no anime. Eu Certo. gostei, cara. Eu achei a armadura dela a armadura mais legal. Foi a melhor armadura ali daquela porra. Junto com a de Ares. E o Máscara da Morte, cara. Eu achei o Máscara da Morte sensacional, porque ele virou o Jack Sparrow. É, vou ser honesto, dos cavaleiros que eu mais gostei ali, eu destaco o Camus. Eu fiquei apaixonado pelo visual do Camus. Ele lembrou, ele teve aquela vibe tipo índio-americano, entendeu? Não, tá muito maneiro o Camus mesmo. É, cara, o Camus visual dessas ficou o visual. armaduras tá foda. Eu gostei do Aldebaran. Eu admito que o visual dele ficou bonito. Ah, cara, eu Aldebaran. realmente queria que o Aldebaran tivesse naquela capa dele lá, fosse a bandeira do Brasil. Porque ele é brasileiro e ele é mó troll, né? Ele é. Ah, cara, você não viu dublado, velho. Dublar até o melhor. Você começa a chamar ele de tiozinho, ele fica puto. Ele, não me chama de tiozão, seu filho da puta! Cara, é mó maneiro. Mas no filme que eu vi ali na legenda espanhol, ele chama ele de tio, sim, literalmente. O Seiya chama ele de tio, ele fica danado da vida. Então, cara, isso é muito engraçado, velho. Mas você vê isso E no. dos Cavaleiros de Bronze, o que eu mais gostei foi o Shun. Shun, que era o meu, que eu mais detestava na fase clássica, o meu favorito era o Hyoga também na fase clássica, dos bronze. O Shun ficou com o mais maneiro de todos, na minha opinião. O problema do Shun, pra mim, é que a armadura dele, eu acho que tinha que ser vermelha. Porque eu acho que a armadura dele vermelha fica mais legal. Contraste vermelho com o prateado da armadura. E ele não ter correntes. Eu entendo que faz mais sentido a corrente dele ser de energia e tal, mas eu não gosto. Eu queria que o Shun tivesse corrente. É, isso é verdade. Que no original a corrente dele no filme é feita de energia, né? Exatamente, ela é a corrente dele é do cosmo. É bacana, é legal, se fica bem na tela. Eu não gosto porque eu preferia corrente física, mas isso aí sou eu. É, isso é verdade. Mas não podemos negar que isso deixou o ar mais majestoso pro Shun, né? Ficou, cara. A gente tá batendo muito nessa tecla que o filme é tecnicamente e artisticamente falando muito bonito. Porque é verdade. É, isso é. Porque o roteiro dele é muito corrido. Ele não é ruim, ele não insulta a sua inteligência. Mas ele é muito corrido. Cara, o santuário pra mim ficou foda. Ele ficou parecendo Asgard. Do Ah, com Futuro. certeza. Eu gostei muito da direção de arte. Ficou bem trabalhada. Eles capricharam bastante mesmo. Ele, pelo menos para a parte técnica, foi muito bem feita. Uma outra coisa que eu gostei e é poucas vezes mencionada são a trilha sonora, as músicas de fundo, principalmente, que me deixou mais envolvido com as batalhas. Cara, eu gostei Você... pra caralho, mas eu acho que na. Que tinha que ter tocado Pegasus Fantasy. É. Sério. Ó, Ah. eu não sou fanboy de Pegasus Fantasy, eu não acho Pegasus Fantasy essa música foda pra caralho. Mas é Cavaleiro do Zodíaco, cara. É tipo Dragon Ball sem Xalá, Rede Xalá, cara. Não tem como. Você Eu já não sou. imaginou se fazem um desenho novo do DuckTales e não toca a musiquinha deles? Pode Eu não colocar a sou. melhor música do mundo, que não vai funcionar, cara. Não, mas eu não senti falta de Pegasus Fantasy. Juro pra você, eu não senti falta. É porque foi o que eu te falei. Eu não tô acostumado mais a escutar escutar e correr atrás do universo CDZ. Porque justamente por causa dos fãs. Mas eu gostei dessa trilha sonora principalmente as BGMs, que a gente fala que são as músicas de fundo, a background music. Mas a canção tema, que é Hiro, que se não me engano que se fala, que se chama, É, eu a acho que é Hiro. música é legal, mas tipo, Cavaleiros do Zodíaco tem essa vantagem que as músicas cantadas da série, são legais. Mas as BGMs são fantásticas. E nisso o filme garantiu, o filme tá ali, boa. A BGM dele é boa. Podia ser melhor, mas é boa. Eu não tive do que reclamar, não. Muito pelo contrário, foram as BGMs que me empurraram a assistir, a acompanhar com mais afinco as cenas de luta. Porque as BGMs deram um charme a mais, né, para as cenas de luta do filme. Eu acho que foram certeiras. É a mesma coisa, você não consegue imaginar. É, o Tubarão sem aquela música. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, entendeu? Eu já não consigo mais imaginar aquele filme da Lenda do Santuário sem aquelas BGMs. Eu não consegui imaginar, porque foram certeiras. Concordo, o BGM foi muito bom. Cara, eu tenho só uma pergunta. Ah, uma coisa que eu tenho que falar, uma coisa que eu não vou deixar passar em branco. Aquela Saori Kido é idêntica à personagem Athena Asamiya da série The King of Fighters. Ficou igual. Não tenho o que tirar. Ah, cara, eu acho que essa foi mesmo a mesma ideia. Falou, a gente precisa colocar alguma coisa, né, cara? E eu gostei porque a Athena no filme ficou melhor do que ela é na série mesmo. Porque na série ela é um porre. Mas um negócio que me irritou muito nesse filme, mas muito, foi o Saga virar aquele monge gigante. Ah, aquilo foi desnecessário realmente. Nesse Puta ponto, eu concordo. que me pariu a velha 3 vezes, cara. Eu gostei da parada da flecha lá, sugar o cosmo da Saori e jogar pro Saga. Eu gostei. Isso é melhor do que no original, inclusive. Mas Pois puta é. que pariu, cara. O Saga virar um monstro gigante, cara? Sério? E ainda por cima, baseado num personagem da mitologia egípcia. Cara, mas aí Não Cavaleiro tem Zodíaco. lógica, não tem lógica. Mas aí Cavaleiro Zodíaco é uma baderna, cara. Uma Pois baderna é. mitológica. Isso aí, né? Isso não é demais. O problema é ele virar aquele monstrengo gigante, cara. Qual o problema desse filho da puta cantar mão normal, cara? Pois é. Qual que é a tara desse filho da puta em ter bicho gigante, cara? Coisas da Dona Toy. Quem vai explicar coisas da Dona Toy? Ah, não. Certeza que o animador não que tava vendo isso. Tava vendo o episódio de Tokyo Ujir, velho. Ele, nossa, mão gigante, falta mão gigante aqui. Vou transformar o Eu Saga no mão diria gigante. que estava vendo bastante Kamen Rider Hibiki, né? Mas tudo bem. Por aí, cara. Oh, véio. Nossa senhora, que raiva que eu tô, velho. Você não faz nem ideia. O filme é muito bacana, cara. O problema é que. É, eu tô falando sério, eu não sou fanboy de Cavaleiro Zodíaco. Quem ouviu o podcast Cavaleiro Zodíaco que a gente gravou sabe. Eu falo muito mal de Cavaleiro Zodíaco e muito. Mas o filme, cara, se você não for com aquela coisa assim, caralho, eu vou ver Cavaleiro do Zodíaco, o negócio da minha infância, aí, cara, você tá fudido. Mas se você não for com esse pensamento, você vai curtir e muito o filme. Ah, com certeza, que se você for assistir ao filme com a mentalidade de um piá do ano de 1994, com certeza não vai gostar. Entendeu? Com certeza não vai gostar. Vai ficar muito frustrada e só vai encher os grupos de Facebook, fóruns, chats, só para falar mal. Só para dizer que não tá igual da minha infância. Eu acho que se quiser ver alguma coisa igual, baixe os malditos episódios que o que mais tem por aí, diversos formatos, para baixar e assista tudo igual. Fica preso àquele mundinho. Se não gosta de ver coisas novas, então não assista. E não Concordo. desestimula a outras pessoas assistirem e conhecer. O Lucas, que grava com a gente, é o apresentador oficial do Switch On, falando se você estiver ouvindo isso, seu viado, vai tomar no seu cu. Por quê? Porque tem que xingar ele. Ele é o maior fanboy de Cavaleiro Zodíaco. E ele falou uma coisa que é muito importante. A gente não sabe quando vai ter a chance de ver Cavaleiro Zodíaco no cinema de novo. Pois Eu vi é. os 3 filmes no cinema. Eu vi o Abel, o Prólogo do Céu e esse. Se sair um outro, pode ser um lixo. Eu vou ver. Porque, cara, quando a gente gosta de um negócio, mesmo. A gente tem que ver. A gente não pode ficar levando. Eu acho que muita gente falou muito mal porque começaram a sair reviews ruins. Aí já entrou naquela. Ih, vai ser uma merda. E já entrou achando que o filme ia ser ruim antes de ver o filme. Eu, como entrei falando assim, vamos lá, filme, me divirta, eu diverti pra caralho durante o filme. Entendi. Eu fui com a mente aberta também, que eu não sou muito fã do universo Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ser honesto, eu só não fui pro cinema, embora eu tenha um dinheirinho aqui guardado, embaixo do colchão, porque eu não queria encarar aquelas peças daqueles fãboys de Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Um bando de marmanjo que, ao invés de encarar as coisas com outros olhos, ficam enchendo a paciência da gente, reclamando o tempo todo, porque o que eu vi de relatos de gente reclamando de pessoas que foram no cinema só para falar mal de durante o horário do filme, não é brincadeira não, hein? Porra, isso é uma falta de respeito do cara. É falta de educação isso. Você Pois é, eu vai. já não gosto, eu vou ser honesto, eu já não gosto muito de cinema. A última vez que eu fui ao cinema, ver o filme Caça às Bruxas em 2010. Olha só quanto tempo que eu tô sem ir ao cinema. Cara, E esse eu povo que bem. vai pro cinema pra ficar falando mal durante a sessão, porra, cara, cala a boca. Você não tá gostando? Das duas, uma, fica calado ou sai da sala. Você É. não é obrigado a ficar dentro da sala. Mas respeita quem viu o filme. Ninguém tá falando que você tem que gostar do filme e achar que o filme tá sendo bom. Mas se tá tão ruim, levanta e sai, cara. Pois é, mas brasileiro você não sabe como é que é. É, cara, é por isso que eu falo. Mas considerações finais do filme? Bom, minhas considerações finais do filme é: assisto, não com a mentalidade de um adolescente que você era em 1994, mas assiste com a proposta de ver algo novo e diferente que você vai gostar. Eu, apesar do filme ter sido muito corrido, ter deixado muitas coisas abertas, o filme é muito bom, tem uma qualidade estética muito boa e as músicas foram excelentes, mesmo que não tenha tido aquela canção Pegasus Fantasy. O filme é excelente, vale a pena ter assistido. Eu vou procurar assistir o filme num dia que tiver um pouco mais de tempo avançado no cinema, tiver menos gente para assistir, porque curtir com esses fãs bostas no cine... fãs bostas no cinema para criticar e falar mal não vale a pena. Concordo 100%. Eu acho que o filme, se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, você tem que ver o filme. Por favor, não seja daqueles babacas que criticam sem ver. Se você assistir e não gostar e criticar, é um direito seu. Mas por favor, não critique sem ver. Assista o filme de mente aberta que você vai se divertir. Não vá achando que você vai ver o que você viu na série clássica, porque não é a mesma coisa, não, não é, cara. E eu concordo com Hermes Baroli, cara. Esse é, sem sombra de dúvida, o melhor produto de Cavaleiros do Zodíaco. Melhor produto deles é esse, cara. E eu acho que vale a pena ver. Se no cinema da sua cidade for que nem é do Rodrigo, que é quase R$ 30, eu acho que você pode esperar um pouquinho lançar o DVD. Mas o filme vale a pena ser assistido, sim. É, com certeza. Então a gente se despede aqui com um incentivo. Assista sem preconceito, só isso. Exatamente, se divirta e faça levar o cosmos no seu coração. Pois é, amém.